das almas penadas. Cê não vão levar nada, não tem direito na própria vida. Isso logo foi retirado quando se alistaram e vieram pra linha. Aprenderam a atirar, mas não sabiam que eram assim. Alguns não aguentam cenas fortes e logo pedem pra sair. Mas agora não dá pra sair, a sua residência está muito longe. Seus comandantes não vão te levar, na hora do caos eles se escondem. Manda foca. Histórias contadas que com certeza foram aceitas. A vida dos olhos do refém que foi mandada agora pra além. Não posso dormir, preciso manter meu posto. Isso é pesadinha, a munição está cheia. Histórias contadas que com certeza foram aceitas. A vida dos olhos do refém que foi mandada agora pra além. Não posso dormir, preciso manter meu posto. Isso é pesadinha, a munição está cheia. Eles fingem não ouvir o que você tem pra falar. A patente alta não vale nada quando o inimigo vem te atacar. Tem que dar a pronta resposta, tem que ter sangue de barata. Nesse maldito deserto ardente onde fazemos a retomada. Situação crítica, os Africa Corps dominam a situação. Pelo menos no combate atual eles demonstram a precisão. O sol nos tira qualquer chance de fazer um ataque surpresa. Acho que nessa parte da história nós perderemos com certeza.